mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou, sim senhora, estou cá, sim senhora. Um bocadinho atrasada, mas é assim, ao sábado de manhã. A caminha chama por mim muito cedo, muito tarde, não sei. Mas é assim, é vida. Às vezes não há vontade, outras vezes é ficar lá de baixo sem mexer. Mas é assim, é vida. Temos que cá estar. Sim senhora, já cá estou. Já estou acordadinha e tudo, e bem disposta para passar aqui um momento bem agradável com vocês, que é o que mais conta. Sim senhora. Música de boa, sim senhora, por claro acaso, música, mas da boa vai ser aqui para vocês desfrutarem e passarem um momento muito bom. E vamos então a isto, música e da boa. Cana verde que é assim, é para vocês começarem a bater os pezinhos, as mãozinhas e tudo isso. De certeza isto está tudo enferrujado, porque há tempos, não é, que estamos à espera disto, sim senhora. E agora já podemos, e então não se esqueçam de começar a agendar. 6 de novembro, lá estaremos na grande e mítica sala de Monticião com o nosso primeiro baile. Sim, senhora. E começámos, como já vos tinha dito, claro, a rusgas. Gostaria de poder passar aqui aquilo que vivemos durante as férias, não é, gente? Claro. E os do Norte mostrar aos do Centro e aos do Sul o que é, claro. De certeza que eles vão gostar. Vamos a isto, música. Estávamos então com uma cana verde e vamos continuar. Música. Vas-y, y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. Tu sais bien démêler l'idée, j'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé, tu sais bien démêler l'idée.

assim é que é viver. Sempre a virar, sempre virando à maneira. No fim vai sempre um copinho, seja tinto verde ou branco. E lá se dança ao bailinho. Ora vira, vira, vira, meu amor, toca a virar. Ora vira, vira, vira, meu amor, lá tem de ser. Ora vira, vira, vira, meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Ora vira, vira, vira, meu amor, toca a virar. Ora vira, vira, vira, meu amor, lá tem de ser. Ora vira, vira, vira, meu amor, toca a virar. Mais um copo para animar, pois assim é que é viver. Vos aconteceu, nos momentos importantes, termos assim como que um sentimento de que falta algo para que tudo corra mesmo bem? Há momentos assim, achamos que estamos a viver um momento importante, mas há de haver sempre uma ovelha ranhosa para estragar a festa. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa de Aristides de Sousa Mendes e da homenagem que lhe foi feita no Panteão Português. Aristides de Sousa Mendes era um homem do Estado Novo. Apoiou Salazar e foi um fiel. E é sempre assim, quando uma pessoa tenta fazer alguma coisa, está sempre alguma coisa errada. Mas volta novamente. Estávamos então com a crónica do nosso amigo Carlos Pereira do Lusojornal, que nos envia sempre estas crónicas mesmo engraçadas. E temos, estou a tentar passá-la, mas é assim, é vida. Pois, claro, é técnica, mas voltamos novamente. Nunca se abandona. Claro que não, nunca na vida. Música. Mas desta vez, Carlos Pereira fica connosco para então nos... Não quero. Faz mal. Passamos à música. Opa. Faz mal. Passamos a outra coisa. Entretanto, ficamos com a hora nem mais. Toda a gente vai à dança? Pois claro. Pois era o nosso amigo Nelson Costa. Toda a gente vai dançar. É o que nós queremos. Claro que sim. Música. Quando ouves uma zumba, tira logo o seu capote.

E de seguida ficamos na voz da Celina. Celina, esta lindíssima voz. Eu duvido, não duvides. Que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração dá conta da cabeça. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca e filme de terror. Também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão do mundo. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a vida de amor é cabeça. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido. Chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a vida de amor é assim. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido do calor dessa cama. Chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a briga de amor é se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Cuando mando el ataque se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Primera boca y el alcohol. Impréndelo, un gol. Se salió de control. Y síguelo. Ya no le falta. Hay agua para la seca. Todo el mundo en patilla. En la discoteca. Seja como for, a vida tem valor. E oi, oi, no final das contas Cordeone e Marqueto, a vida tem valor. E claro que a vida tem valor e vocês têm que dar valor à vida e dar valor àqueles momentos importantes. Família, música e baile, claro, 6 de novembro. Música e muita e da boa. E vai ser desta vez com Nelson Costa. A concertina vai tocar, de certeza. Até vai romper. Vem, entra na festa que este som é popular. O povo a gritar, Portugal a rezar. Já nascemos com a paixão de trazer Portugal à nossa alma. Já ficou no coração orgulho desta raça lusitana.

Música, sim senhora. Paleio e mais paleio e mais paleio e mais paleio. Porque assim, vocês sabem, é que os meus colegas do Conselho de Administração gostam muito de vir palabrear com a Cristina, mas quando a Cristina tem um programa de música a passar. Pois claro, mas isto não pode ser assim. Mas faz bem vê-los, claro. Um cafezinho, pronto, já vou. E dois dedinhos de conversa faz sempre bem. Claro que sim, precisamos falar uns com os outros. Mas o programa também tem que estar aqui. Pois os branquinhos e tudo vocês não gostam. Eu sei que não. Muita boa música, sim senhora. Desta vez ficamos com uma calminha, sim senhora. Vitor e Leo, Borboletas. Adoro. Sim senhora. São jeitozinhos. Cantam bem. Faz bem ouvir umas músicas destas. Música. Vitor e Leo, Borboletas. Ao vivo, sim senhora, aqui estão eles.

gente tinha me amada.

nos muda da vida. Ai, se pudéssemos mudar de vida, vocês mudariam? Não sei. Vamos guardar que temos, sabemos o que vamos encontrar. Não é gente. Eu sei, falei pouco, mas estou cá, sim senhora. Anel do Rubi, claro, esta paixão, Rui Veloso. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada. Tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora. E vai ser o toque do Vitorino com a sua Menina Estás à Janela, que me vou despedir de vocês. Muito obrigada a vocês de estarem sempre do outro lado a sintonizar a nossa rádio. Muito obrigada a vocês e vamos continuando sempre com os bons programas da nossa rádio. Daqui por pouco, pausa musical. Entre em linha para o seu programa. Tudo bom para vocês, um excelente fim de semana e não se esqueçam de começar já a agendar o 6 de novembro. Beijo grande, abração e não se esqueçam, fazer alguém feliz é muito importante. Sejam felizes. No.